Magazine semanal Norte e Centro Alentejo. O destaque das principais notícias da semana, publicadas nos jornais Linhas Delvas e Diário do Sul. Magazine semanal Norte e Centro Alentejo. Rastilho incendiário é a manchete do jornal Linhas de Elvas, que revela que no ex-instituto de Vila Fernando o Estado não cumpre com a limpeza dos terrenos e moradores temem mesmo o pior quando tudo secar. Num conjunto de fotografias, onde é possível ver a quantidade abundante de ervas, arbustos e eucaliptos, pode perceber-se que a lei não está a ser cumprida pelo próprio legislador. O autarca Jorge Madeira, que preside a União de Freguesias de Barbacena e Vila Fernando, sente-se impotente perante este cenário, lembrando que viu reduzir o orçamento para quase um quarto relativamente ao seu antecessor. Jorge Madeira conta apenas com 5 funcionários e nenhuma carrinha no apoio à população. As buscas do Ministério Público e da Polícia Judiciária na Câmara e Junta de Freguesia de Marvão marcaram também a atualidade informativa no distrito. De acordo com o Ministério Público, está em causa a eventual prática dos crimes de desvio de subsídio e de peculato praticados por titular de cargo público. Luís Vitorino, presidente da Câmara de Marvão, referiu, entretanto, que está tranquilo e acredita que o caso provavelmente será arquivado, visto que não há provas de nada e não houve corrupção. O Alto Alentejo e Ponte Sor, em concreto, acolheram a Cimeira Aeronáutica Portugal Air Summit, um evento que, na sua adesão de visitantes, quase quintuplicou em comparação com o ano passado. O Guilário, presidente da Câmara de Ponte Sor, afirmou-se com o sentimento de dever cumprido por ter sido dada a oportunidade aos players e takeovers da aeronáutica de, durante 4 dias, debaterem os mais variados temas do setor. Em 2 reportagens, o Linhas conta-lhe as histórias de Constança Lanzinha e o marido, que estiveram quase 4 décadas a vender brinhol. Já Carlos Lérias trabalha a terra de sol a sol. Constança Lanzinha é vendedora na praça há 37 anos, natural de Vila Boim, e só depois dos 30 anos trocou a costura pelo brinhol. No mercado da Casa das Barcas teve 10 anos, local onde os turistas estrangeiros tiravam fotografias, o que lhe valeu um episódio no mínimo caricato. Constança Lanzinha e o marido foram reconhecidos em Palma de Maiorca por um espanhol como Los Tios de los Churros de Portugal. O agricultor Carlos Lérias, de 57 anos, mostra a sua produção na horta de Santo António, da qual resultam um sem número de produtos que fornece a frutarias, supermercados e restaurantes de Elvas, assim como outros vendedores de Estremoz e Évora. No capítulo desportivo, destaque para uma entrevista com Jorge Moura, treinador que venceu o Distrital e a Supertaça de Porto Alegre com as cores do Mosteirense. O técnico, que é carteiro de profissão, dá também cartas no futebol. Foi este o Magazine Semanal, obrigado por nos acompanhar. Diário do Sul, Magazine Semanal Norte e Centro Alentejo. Ficamos então com as notícias que marcaram o Jornal Diário do Sul ao longo desta semana. Começamos com a eleição do novo presidente da UGT Évora, Renato Santos. O novo responsável quer atrair empresas à região e dar prioridade à formação. Realçar também a visita da Secretária de Estado da Indústria ao FabLab da Évora Tech, onde conheceu vários projetos de empreendedorismo, inovação e tecnologia. Esta visita foi feita no âmbito de um roteiro pelos vários FabLabs instalados no país. Dar nota também de uma campanha que está a ser lançada pela Câmara Municipal de Évora e pelas Uniões de Freguesia Urbanas. Trata-se de uma campanha de sensibilização para a recolha de dejetos caninos. Um dos slogans é "Não envergonhe o seu cão, apanhe o cocó do chão". O evento Évora Wine, que junta 40 produtores e mais de 200 vinhos do Alentejo à prova, foi outro dos destaques ao longo desta semana. Por falar em vinho, salientamos a iniciativa Coisas de Vinho, Tabernas do Alentejo, Tertúlia, o Vinho e Tudo à Volta, uma iniciativa que teve lugar na herdade da Comenda Grande. O professor Carlos Pinto Gomes, do Departamento de Paisagem, Ambiente e Ordenamento e subdiretor da Escola de Ciências e Tecnologia da Universidade de Évora, foi o orador convidado desta edição. Não esquecer ainda que o famoso arquiteto Souto Moura recebeu o Prémio Leão de Ouro na Bienal de Veneza pelo traço que fez na herdade de São Lourenço do Barrocal, em Monsaraz, adaptado a hotel. Um suplemento sobre o novo centro comercial em Évora, 6 meses depois, foi também um dos destaques do jornal do Diário do Sul ao longo desta semana. Realçar que o diretor do Évora Plaza destacou que o centro comercial tem uma taxa de ocupação atualmente de cerca de 90%. Evidenciar ainda que o Dia Mundial da Criança oferece à comunidade educativa de Évora um conjunto de atividades lúdico-pedagógicas na manhã do dia 1 de junho nas piscinas municipais de Évora. Destaque também para o Ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, que esteve em Portela, acompanhado pelo Secretário de Estado da Proteção Civil, José Artur Neves, para presidir às comemorações do Dia do Bombeiro Português. Durante a cerimónia, 6 bombeiros de Castanheira, de Pera e de Pedrógão Grande receberam execo o Prémio Bombeiro de Mérito 2017. É ainda notícia que os 3 distritos alentejanos somaram um total de 45 vítimas mortais no mapa da sinistralidade rodoviária em 2017, traduzindo menos 9 mortes face a 2016, sendo das poucas regiões do país que baixou os valores face ao período homólogo. Já os feridos subiram para 239, depois dos 231 registados no ano anterior. Por fim, dizer que o primeiro hastear de bandeira azul em praias interiores da nova época balnear vai decorrer no dia 6 de junho na Praia Fluvial de Monsaraz, com a presença da Secretária de Estado da Inclusão das Pessoas com Deficiência, Ana Sofia Antunes. Nesta cerimónia vai ser entregue à autarquia a menção honrosa para a praia mais acessível de 2017, galardão que foi atribuído à Praia de Monsaraz. Ficam por aqui então os destaques do Jornal Diário do Sul ao longo desta semana. Magazine semanal Norte e Centro Alentejo. O destaque das principais notícias da semana, publicadas nos jornais Linhas de Elvas e Diário do Sul. Magazine semanal Norte e Centro Alentejo. Uma edição Linhas de Elvas e Diário do Sul.